música que envolve o meu corpo. Música. Inspira. Música. Essa música é muito boa. Eu quero sentir. Música. Música que envolve o meu corpo. Música. Música. Música que envolve o meu corpo. Música. Você jura? Que não me casarei nunca.